No debate que seguiu às intervenções de Carlos Lage, Mário Rui Silva e António Carlos Monteiro, no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, os intervenientes respondem à provocação: o Porto não é um polo de liberdade? Sugerindo que talvez tenha havido algum declínio da cidade provocado pela transferência dos centros de decisão, declínio da população e das atividades económicas, apontando, por outro lado, que o Porto pode estar melhor preparado que outras regiões do país, na medida em que é talvez a região do país menos dependente de empregos da função pública ou de subsídios que desincentivam o projeto empreendedor. O que me inquietou, pelo menos nesta última intervenção, foi a questão de que é fundamental discutir livremente aquilo que não corre bem. Ao mesmo tempo, no início da intervenção, e se calhar pedia aos outros dois oradores que comentassem esta frase de que o Porto não é, uma vez que estamos também na cidade do Porto, o Porto não é, nesta altura, um polo de liberdade. O que é que vos apraz dizer sobre esta questão? Se quiser, eu explico também melhor aquilo que a provocação quis fazer. Claro que sim, mas se calhar, Dr. Carlos Lage, como é que entendeu esta provocação? Entendia como uma provocação. Ora bem, eu creio que a intenção do autor da expressão não foi dizer que as liberdades acabaram no Porto, ou que estão a ser reprimidas, ou estão a ser cerceadas. Presumo que a expressão que usou foi uma forma enfática de assinalar algo que merece alguma reflexão. De facto, o Porto foi, desde o século XIX e com a Revolução Liberal de 1820, foi a grande pátria, se quisermos usar esta expressão num sentido mais próximo das pessoas e dos territórios, foi a pátria das liberdades, e o Porto, desde essa data, de certa maneira empunhou a liberdade e a luta pela liberdade contra todas as formas de opressão política e tudo o que consistiu em desvirtuar quer a monarquia liberal, quer, já no período republicano, os excessos da República, embora o Porto fosse republicano. Aliás, o Porto foi uma espécie de república urbana na Idade Média, embora, convenhamos, devidamente pastoreada por um bispo, que era, enfim, tinha uma espécie de título sobre a cidade. E mesmo durante a ditadura, o Porto foi sempre uma cidade rebelde, olhada com suspeita pelo poder central, sempre mantida à distância. E depois do 25 de Abril, o Porto foi sempre uma cidade que esteve ativa na defesa dos princípios da liberdade. Ou seja, este espírito portuense desvaneceu-se, não creio que se tivesse desvanecido. Este espírito portuense hoje não é tão ativo, é mais resignada à cidade do Porto. Eu acho que a cidade do Porto é mais resignada, e é nesse sentido de resignação, de aceitação de um destino que é um destino de certa maneira medíocre, que perpassa por certos fenómenos da vida da cidade, muito embora não haja, como assinalou o professor Mário Rui Silva, e eu também o fiz na minha intervenção, há no Porto fatores de mudança e de criatividade muito fortes, capazes de retomar esse velho espírito de rebeldia do Porto. Eu não aprecio nada uma rebeldia do Porto feita na base do futebol. Acho que é uma expressão vulgar e é uma expressão desviada daquilo que é o espírito de insurreição, se necessário, de emancipação da cidade do Porto. Podemos ligar esse fenómeno de perda de vitalidade, deste sentido de afirmação do Porto como uma cidade livre, como uma cidade autónoma, a um certo declínio da população da cidade, das atividades económicas da cidade, da transferência de muitos centros de decisão que estavam no Porto para Lisboa, de muitas perdas, podemos fazê-lo, mas também se conquistou muito, como disse o professor Mário Rui Silva, no domínio da ciência, da investigação, da cultura. O Porto foi sempre, ao contrário da maior parte das cidades europeias, em que há uma capital que é o foco criador mais ativo, e depois mesmo por vezes cidades com um certo volume de população não têm uma criatividade cultural comparável à capital, o Porto foi sempre um foco e um espaço criativo comparável à capital, se olharmos para a produção literária, seja ela o romance, seja ela a poesia, se olharmos para a produção plástica, no domínio da pintura, no domínio da escultura, se olharmos para a produção musical, no domínio da música mais erudita, para a qual, aliás, os portugueses nunca revelaram grande tendência, mas no domínio da música popular, se olharmos para a produção de, como já foi dito, teatro, cinema, o Porto tem um nível de criatividade e de qualidade semelhante à capital. Não podemos dizer que Lisboa pode ter um maior volume de produção, mas não de qualidade. E, portanto, o Porto precisa de... O Porto, eu não estou com isto a introduzir nenhuma nuance política, sinceramente. Acho que o Porto precisa de uma certa insurreição, mas começa por si próprio. O Porto tem que acreditar em si e tem que recolocar-se numa nova situação. Evidentemente que muito do futuro do Porto passará por fenómenos de natureza política. É claro que a regionalização é muito importante para o Porto. O Porto ser consagrado como uma capital regional é muito importante. Não é tudo, mas é muito importante. Não podemos aqui desvalorizar os fenómenos políticos nestas questões. Bom, e o que eu quis também, e termino já, muito obrigado, o que eu quis mostrar na minha intervenção no início é que as cidades e os espaços criativos, verdadeiramente inventivos e inovadores, são aqueles abertos, aqueles onde há comércio de ideias, onde o próprio comércio das mercadorias circula. Dizia, aliás, o velho Montesquieu, que o comércio era gerador de liberdade. Aquelas cidades onde existem contactos, onde o cidadão debate, mesmo que por vezes surjam aí alguns poderes um pouco tirânicos, que mais adiante são abatidos e são eliminados, são essas as cidades, ao longo da história, que são as cidades criativas. Por isso citei Atenas como exemplo máximo, e depois as cidades italianas do Renascimento e por aí fora. O Porto é uma dessas cidades, de certa maneira. O Porto é uma dessas cidades. Eu não acredito que em espaços fechados, e neste ponto não participarei numa crítica tão virulenta como o meu antecessor ao poder político, mas acredito, isso sim, que quando o poder político democrático, note-se, quando não acredito que haja sociedades criativas e livres, capazes de inovar e de deixarem a sua marca na história e na civilização, eu refiro-me a cidades, como posso referir a sociedades ou países, que não gozem de uma certa capacidade de interlocução com outras sociedades, em que não haja internamente ordens sociais estratificadas, em que haja poderes religiosos monopolizadores das crenças. Não acredito que essas sociedades sejam sociedades criativas. Portanto, para mim, uma condição básica de criatividade e de inovação, e não faço da inovação uma espécie de, como também disse na minha intervenção, não faço da inovação o abre de sésamo, a senha para tudo. Até gosto de muitas coisas das sociedades rurais que estão a desaparecer. Estão a desaparecer, não hão de ressurgir. Há valores das sociedades rurais, que são valores que hão de ressurgir. E nesse aspecto, aproxima-me dos neoconservadores, não dos americanos, que são detestáveis e que fizeram a guerra do Iraque, mas de algum neoconservadorismo que, no fundo, procura recuperar tradições. Bem, e... Claro. Mara Rui Silva, responder também a esta questão. Eu acho que isolou muito bem um tema forte, muito interessante, muito estimulante. Eu queria começar por dizer, talvez nem todos saibam, que em 1929, nos Estados Unidos, o peso do Estado na economia era 3% do PIB. E, portanto, a crise de 29 foi a derrocada do mundo. E houve muita gente praticamente a morrer à fome e, como está hoje comprovado pelos historiadores, se não fosse a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e a animação económica que isso provocou, a crise começada em 29 tinha-se prolongado provavelmente por 20 anos. E hoje, apesar de estarmos a assistir a uma crise sem precedentes, digamos assim, no pós-guerra, a forma como os governos conseguiram, de alguma forma, estancar a crise, tem a ver, entre outras coisas, com um aspecto crucial. É que nos Estados Unidos, no início desta crise, o peso no Estado da economia, o peso do Estado na economia andava nos 20% ou 25%. E claro que em Portugal, provavelmente há um peso excessivo e acima dos 20%. Mas serve isto para dizer, e o debate vai ter que terminar, isto fica depois para outra ocasião, que num certo sentido, hoje em dia no mundo, já não há liberais como havia quando o peso do Estado na economia norte-americana era de 3% do PIB. E eu também já fui dizendo antecipadamente que esse liberalismo mostrou que não resolveu os problemas, porque levou à maior crise de cá memória nos Estados Unidos e a uma incapacidade do Estado, dos governos, reagirem à crise, que agora demonstram, apesar de tudo, terem uma muito maior capacidade. Portanto, nós evoluímos, tornámos-nos efetivamente um pouco menos liberais. Eu pessoalmente acho isso bem, embora seja um adepto da economia de mercado. Tornámos-nos mais sofisticados. Tivemos 50 anos de progresso na gestão pública, aprendemos com os erros do liberalismo exacerbado e a atual crise mostra que isso é muito útil. Mostra que isso é muito útil. E nesse sentido, obviamente, Porto fazendo parte do mundo e do mundo, digamos, desenvolvido, que passou por uma fase de liberalismo, houve algumas partes do mundo que nunca tiveram essa fase, passaram de uma sociedade camponesa não liberal ou até de uma sociedade socialista não liberal para uma espécie de capitalismo de Estado, como é o caso da China. Mas na Europa, de certa forma, não é o Porto, digamos, não há nenhuma região na Europa que hoje em dia seja tão liberal como era há 50 ou há 80 ou há 100 anos atrás, porque o mundo mudou e a minha opinião, as sociedades hoje em dia são geridas de forma mais sofisticada e mais eficaz, independentemente de haver disfunções, exageros aqui e acolá, e de ser muito importante o debate sobre isso, naturalmente. Mas, e portanto, isto nem sequer é uma crítica, digamos, à afirmação do Sr. Doutor. Pelo contrário, é o reconhecimento que a questão é interessante, mas deve ser contextualizada historicamente e na história económica mundial e não apenas portuguesa. Mas, no entanto, eu não me importo nada de ter orgulho em ser portuense. No entanto, o excesso de Estado. A economia portuguesa, efetivamente, e a sociedade portuguesa tem algum excesso de Estado. E tem algum excesso de mecanismos que drenam os recursos para atividades ditas de não transacionáveis, ou seja, para atividades que não estão sujeitas à concorrência internacional. Se vocês verem as empresas portuguesas do PSI 30, as 30 maiores empresas portuguesas cotadas na Bolsa, estão lá as grandes utilities, as telecomunicações, as energias, as grandes utilities, que basicamente não estão na concorrência internacional por natureza. Ou por natureza, ou pela forma como isso está regulado na Europa. São monopólios privados, ou privados públicos, ou com uma golden share, etc. Estão os bancos que, à exceção de alguns segmentos, apesar de tudo, estão num setor relativamente abrigado da concorrência internacional. E depois estão algumas empresas, mas menos em setores de transacionáveis, ou seja, em setores que efetivamente estão sujeitos à concorrência internacional. E nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, o mercado de valores mobiliários em Portugal basicamente serviu para drenar recursos de atividades que estavam na concorrência internacional para atividades que estão em setores de não transacionáveis, utilities, sistema financeiro. Isto foi negativo à competitividade da economia portuguesa. E, portanto, eu respondo um bocadinho pela negativa. Essas atividades que são importantes, que são legítimas, que são importantes, mas que não estão na frente da competitividade, porque estão em setores abrigados ou em setores de suporte, não estão concentradas no Porto. Portanto, se a isso chamarmos uma economia iliberal, em Portugal, o centro da economia iliberal não está no Porto. Não vou dizer onde está, por uma questão de cortesia. E, portanto, nesse sentido, o Porto pode não ser liberal, mas o outro grande polo de atividades económicas seguramente o será menos, no sentido que eu estou a dizer, sem pôr em causa a legitimidade dessas atividades. E, portanto, temos aí um problema, porque, efetivamente, uma das reformas que temos que fazer na regulação da economia portuguesa, passando pela regulação do mercado de capitais, tem a ver com a criação de mecanismos que promovam a orientação de recursos para financiar as atividades que estão sujeitas à concorrência internacional e não criarem os incentivos inversos que, de resto, levaram a que empresários, por exemplo, que nasceram na concorrência internacional, na indústria, etc., etc., hoje em dia estão refugiados nas utilities, na quiet life das utilities, ou naquilo que era a quiet life do sistema financeiro até há pouco tempo. E, portanto, até já nem estavam habituados a ter uns sobressaltos e agora estão, de certa forma, a rejuvenescer. Portanto, o Porto, nesse sentido, apesar de tudo, permanece mais liberal do que o resto do país. Mas sem estar eu a fazer a apologia do liberalismo do século XIX ou da primeira metade do liberalismo pré-Keynes, que não faço efetivamente a apologia. E, para terminar, diria o seguinte. Eu concordo que um dos nossos problemas em termos de inovação é não estarmos suficientemente orientados para o mercado. É muito frequente, quando vem cá alguém de fora, ligado a capital ventures, ligado a empresas, ou mesmo ligado a universidades, ouvirmos este comentário. Vocês fazem nas universidades ou nos institutos de interface uma investigação interessantíssima, fazem desenvolvimentos de projetos e de produtos interessantíssimos, e não compreendo, ninguém se preocupa em registar patentes, ninguém se preocupa em aplicar isto num projeto empresarial. Mas o problema é que ninguém se preocupa. Temos falta de competências nessa matéria. Por isso o meu apelo inicial ao empreendedorismo. Enquanto que nos Estados Unidos qualquer indivíduo que acha que tem um ativo específico em matéria de conhecimento, ou em matéria de localização da sua casa, ou qualquer outro aspecto que lhe dá uma determinada vantagem competitiva potencial, pensa logo em fazer disso um negócio, nós, muitas vezes, afastamos-nos do negócio. E isso, efetivamente, é um problema de educação, no sentido que eu inicialmente referi. Tem que começar pelo sistema educativo. Tem que começar pelo sistema educativo. O sistema educativo tem que criar nas pessoas o desejo de criar, de arriscar, de ter o gozo de fazer algo de novo. Dito isto, e isto depois fica para um outro debate. Dito isto, todos os casos de sucesso em matéria de inovação, se não todos, uma grande maioria, na Finlândia, na região de Estocolmo, ou mesmo na Califórnia, mostram que é preciso um impulso público. É preciso algum public driven para que um sistema local, um sistema regional de inovação tenha sucesso. Os próprios adeptos das ideias de Michael Porter, falou de vantagens competitivas, porque, peço desculpa muito rapidamente, o David Ricardo há 250 anos tinha falado de vantagens comparativas, que era uma visão estática. Eu sou bom nisto por uma razão qualquer, tenho e terei sempre uma vantagem comparativa nisto, enquanto outros têm noutra coisa qualquer. O Porter veio dizer, entre outros, o que existem são vantagens competitivas, é um conceito dinâmico, ou seja, Eu, inovando, sendo capaz de inovar, torno-me mais competitivo que os outros e vou ter uma vantagem competitiva. E enfatizou precisamente a relação entre as empresas e a relação entre as empresas e as indústrias de suporte. Hoje em dia, mesmo dentro da linha de Michael Porter, fala-se em construção de vantagens competitivas. E este termo de construção de vantagens competitivas, ou vantagem competitiva construída, como se diz, aqui o construído está a dizer que, ok, no centro da competitividade estão as empresas, estão as relações entre empresas, e está o espírito empresarial e a capacidade de estar no mercado. Certo, mas essa competitividade constrói-se também com um determinado impulso público, com um determinado pensamento estratégico, com um determinado conjunto de instrumentos por parte do Estado. Não para se substituírem ao mercado, não para se substituírem à iniciativa empresarial, mas porque há a noção que na competição no mundo de hoje, muitos ativos que são importantes para a competitividade das empresas e para a inovação exigem um commitment público. A começar pelos grandes centros que produzem o conhecimento a montante das empresas, que são, naturalmente, as universidades. Portanto, terminando, nesse sentido, ou seja, num contexto nacional em que é preciso tornar a economia um bocadinho mais empreendedora, um bocadinho mais liberal, mas num sentido pós-keynesiano, não num sentido pré-keynesiano, do século passado, da primeira metade do século passado. Eu acho que o Porto, de certa forma, está melhor preparado do que outras regiões no país, porque é talvez a região do país que é menos rent-seeking. É a região do país onde as pessoas vivem menos dependentes de rendas de situação associadas a bons empregos na administração pública ou associados a subsídios permanentes, como em certas zonas do interior, que desincentivam o projeto empreendedor. Portanto, o Porto é menos rent-seeking e, num certo sentido, pode vir a ter, como eu aqui sugeri, não tão mais otimista, um papel liderante, ou pelo menos tão liderante quanto o triângulo Instituto Superior Técnico, Tagus Parque, Ministério da Economia, e portanto, para além dessa região triangular em Lisboa, que tem uma capacidade de acesso a recursos públicos muito grande e que também tem muitas competências técnicas, eu penso que o Porto pode vir a ser realmente um polo do nosso relançar da competitividade na economia do conhecimento e, num certo sentido, de um bocado mais, um pouco mais de economia de mercado, ainda que com, digamos, um impulso público significativo. Sei que o debate vai longo e obviamente estão já com vontade de ir embora, mas tenho que dar o direito de resposta devido aqui ao António. Eu registo que a minha provocação levou a que se tivessem pronunciado sobre ela e, aliás, gostava de registar, Sr. Professor, que a sua segunda parte desta resposta é mais o Porto. Eu gosto de ouvir do que a primeira parte, porque é evidente, se o Porto está à espera do impulso público para a inovação, para resolver os problemas da sua competitividade, as coisas não vão correr bem. E se o Porto está à espera que a solução venha de Lisboa, e o Sr. Dr. Carlos Lage, a regionalização virá também de Lisboa, porque tem que ser decidida em Lisboa e tem que ser decidida em todo o país, é evidente que também não será a solução. E, portanto, esta última parte da intervenção do Sr. Professor tem a ver com aquela questão, com aquela provocação que eu acabei por colocar, que é: se a inovação não vier da sociedade civil, é evidente que não haverá criatividade, não haverá competitividade, e aí, o Dr. Carlos Lage, aliás, começou por aí também. É evidente que eu considero que a questão dos poderes públicos e a influência dos poderes públicos é fundamentalmente uma influência de contexto. Ou existe um contexto favorável, ou então dificilmente essa inovação surgirá da sociedade civil e procurará o poder público ter tendência a substituir-se e geralmente não faz tão bem e comete erros. Aquilo que esta crise internacional nos acaba por demonstrar mais do que uma questão que tenha a ver com o liberalismo, na minha opinião, e se quisermos ir mais longe do que simplesmente a crítica à regulação, é de que não é possível criar riqueza sem esforço e sem mérito. Eu acho que é fundamentalmente isso. E, aliás, eu colei sempre estas duas partes na minha intervenção. É que é necessário haver liberdade, mas depois também tem que haver mérito, também tem que haver esforço. E, se calhar, esta fase que nós temos agora e que terá que se ir construindo em termos de novo modelo, deve, se calhar, ser o modelo, se calhar recordando Max Weber, da questão do mérito e do esforço dos protestantes naquele início do século XX na Alemanha, é se calhar essa a cultura que é necessário introduzir. E quando eu falei naquilo que era a tradição do Porto, é porque realmente o exemplo que o país viu do Porto foi muito o do empresário self-made man que criava a sua empresa, que criava riqueza, que começava por ser para uma região e que depois era transformado numa produção de riqueza para o país. E aquilo que nós hoje vemos, e podemos não citar o nome, de, por exemplo, de empresários em particular, mas aquele que era considerado o homem mais rico do país, foi que se ele se transformou de um industrial, essencialmente, num gestor de carteiras de títulos e de imobiliário. Não é? E estamos a falar de um dos grandes porta-vozes do Porto enquanto criação de riqueza. E, portanto, esta crise internacional vem realmente, se calhar, obrigar a mudar o prisma. Já não é questão do... Bem, sei que é uma tentação marxista para dizer isto é o capitalismo que está em causa. Mas não, o que veio foi demonstrar aquilo que acaba por ser a verdade que todos nós acabamos por conhecer na nossa vida. É que se não trabalharmos, se não nos esforçarmos, se não procurarmos criar algo honestamente, dificilmente teremos sucesso. E durante alguns anos gerou-se o equívoco de que era possível enriquecer rapidamente sem ter que trabalhar para o fazer. E este sinal de alarme que foi... esta crise internacional, que é essencialmente uma crise resultante destes movimentos especulativos, vem de algum modo, se calhar, dizer ao Porto: aqui está a vossa oportunidade, vocês que no fundo foram uma terra que produziu toda esta capacidade de inovação e riqueza, que está a vossa oportunidade de agarrem-na. Não esperem que Lisboa ou o poder público se substitua àquilo que é a capacidade do Porto. Muito rapidamente, um pedido especial aqui do Dr. Carlos Lage, 30 segundos então para fazer um esclarecimento. Não é para dar nenhum esclarecimento, é só para sublinhar que eu estive muito atento à discussão que se travou em matéria de políticas económicas, nacionais e também regionais. Não intervi nesse debate e nessa controvérsia, mas naturalmente que me vou inspirar nela para, nas minhas funções como Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, melhor poder fazer escolhas e conduzir a política à Norte. Por isso agradeço muito aos oradores. Certamente teríamos motivos para muito mais debate, mas penso que ficamos por aqui. Agradeço aos oradores e também aos presentes. Muito boa noite.